ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Nacional. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é dia 4 de novembro, a primeira segunda-feira do mês de novembro, o ano acabou definitivamente, né? E nós estamos aqui tratando hoje de um tema seríssimo na história do Brasil, no contexto brasileiro, um tema que nunca sai da nossa pauta, que é o enfrentamento à tortura, a prática de tortura no Brasil é bastante conhecida, historicamente já conhecida. Os relatos de tortura remontam ao tempo do Brasil colônia ainda. Aliás, os primeiros que vieram para o Brasil, os portugueses que vieram para cá, eles eram condenados ao degredo, ao desterro, esse tipo de situação. E isso já inaugurou ali a questão da tortura. Para tratar dessa questão conosco, porque participaram do seminário que foi realizado quinta e sexta-feira na Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, estamos com a advogada, membro do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, Renata Lira, com o Roberto Gevaer, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e do Comitê Estadual de Prevenção à Tortura, e com o Antônio Pedro Soares, também advogado e membro do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura. Muito bom dia, Renata. Como é que foi o seminário? Primeiro, como é que foi o seminário? E depois, você queria que você fizesse uma breve exposição sobre essa questão da tortura no Brasil. Oi, bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes. Bem, já começando agradecendo o convite, né, que nos foi feito, essa oportunidade de poder estar falando um pouco sobre esse tema que, enfim, vem se tratando tanto, né, ultimamente. Mas a respeito do seminário que ocorreu nos dias 31 e 1º de novembro, foi realizado na Escola de Magistratura, mas promovido pelo Comitê e pelo Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro. O mecanismo e o comitê são órgãos criados por uma lei estadual, né, em correspondência à Convenção para a Prevenção da Tortura da ONU, e esse órgão tem como um das suas tarefas, digamos assim, a realização de um seminário anual que possa estar trazendo o tema da tortura, do enfrentamento à tortura para a sociedade, né, esteja de alguma forma discutindo esse tema com a sociedade. Então, no ano passado fizemos um seminário, esse ano, então, já o segundo seminário de desafios ao enfrentamento à tortura. Foi uma grande satisfação para nós que somos membros do mecanismo e do comitê, porque tivemos falas, né, e convidados palestrantes que nos trouxeram realmente bastante conteúdo, né? Foi um conteúdo excelente, nós provavelmente vamos estar divulgando essas mesas na internet, mas podemos contar aí com juristas, né, advogados, professores, né, familiares, né, de pessoas que estão ali no sistema de privação de liberdade, discutindo, né, e trazendo temas importantes no que se refere ao combate à tortura. A tortura é como eu disse no início, um tema recorrente e muito antigo. E quando nós falamos de tortura no Brasil, a gente sempre se lembra dos regimes autoritários, a tortura a presos políticos, que já foi dito aqui no Tema Livre, que isso se deve ao fato de que então parte da classe pensante brasileira foi torturada, por isso ganhou visibilidade a tortura, a prática de tortura, e por isso esse combate à tortura. Mas a tortura sempre foi praticada, os maus tratos sempre foram a tônica nas relações do Estado, através das suas forças coercitivas e repressoras, com a sociedade em geral. E isso, inclusive, é um dos problemas da formação de uma cidadania brasileira. A pessoa sempre se sente inferior, né? O Ivalessa dizia um negócio que eu achava interessante. Ele disse que foi morar em Londres, voltou para Londres, onde ele já tinha trabalhado na BBC, porque ele disse que no Brasil ele tinha sempre a sensação de que ou estava sendo passado para trás ou estava enganando alguém. Então isso também se insere nessa questão da cidadania que não existe. Eu queria que um de vocês dois aí entrasse nesse assunto para a gente começar a conversar. Qual dos dois começa aí? Bom dia, é um prazer estar aqui, poder participar do programa. Eu sou Roberto, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que é presidido atualmente pelo deputado Marcelo Freixo, que desde 2011 vem atuando de maneira constante no comitê. Eu acho que a gente tem que fazer um debate anterior, a lógica militarizada do Estado. Você estava falando do histórico, da ditadura militar. A gente não conseguiu ultrapassar a lógica do Estado militarizado. A gente está discutindo muitas vezes a desmilitarização da PM, tudo isso, esse debate todo que tem relação direta com o sistema prisional, o sistema socioeducativo. Só que a gente tem que parar e voltar um passo antes, A gente não consegue ultrapassar. Vou dar alguns exemplos que mostram que o nosso Estado é desmilitarizado. Quando a gente fala, por exemplo, na unidade de polícia pacificadora, a gente está falando de militarizar um espaço, ocupação militar, o controle daquele território. A solução, muitas vezes, por exemplo, das escolas públicas é botar o policial militar dentro da escola para garantir segurança. Quando a gente assistiu, por exemplo, aquelas cenas lamentáveis da morte do traficante matemático, a gente está falando da polícia civil utilizando de artefatos militares para exercer um controle. Então, a gente precisa debater e evoluir nesse debate, nessa questão, sobre a desmilitarização do Estado, a lógica militar do Estado que a gente não consegue superar. Certo. Uma pessoa que participou de um debate, nós já promovemos alguns programas aqui sobre unidade de polícia pacificadora e sobre essa política de segurança pública que foi implantada aqui no Rio de Janeiro com vistas aos Jogos Internacionais como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, essa coisa, mas o fato é que essa denominação de polícia pacificadora, esse adjetivo já remete a um universo militar. A maior comenda que nós temos nas Forças Armadas Brasileiras é a medalha do pacificador, que é dada às pessoas que se destacam, aos grandes militares que se destacam no extermínio, no combate e na vitória sobre os nossos inimigos. Na questão da desmilitarização da polícia que você falou, Roberto, até um ponto sobressai nisso aí, que é não é um privilégio do período ditatorial, não é do regime militar. Isso já vem do Estado Novo, do Getúlio, de antes mesmo, da chegada da família real portuguesa em 1808. Já foi ali que foi criado esse aparato militar para defender a coroa portuguesa de nós, que éramos os brasileiros, os ocupantes da terra, os intrusos, digamos assim, e não eles. Essa mentalidade é que é muito difícil, Antônio Pedro, de nós combatermos, de nós mudarmos. Não é nem combater só, é você conscientizar e mudar. Por isso que eu bati na tecla da cidadania, da formação do cidadão e da criação de um conceito de cidadania que ainda está carente, o Brasil ainda é carente disso. Bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Bom, sem dúvida nenhuma, a construção do Estado brasileiro ela está intimamente atrelada, intimamente ligada à questão da tortura e da violência por parte do Estado frente aos cidadãos. Se nós observarmos, nós sabemos que a escravidão no Brasil, desde 1500, a vinda dos primeiros portugueses e após 1530, os primeiros negros africanos que serviram como mão de obra escrava aqui na colônia portuguesa, a escravidão ela é repleta de fatos de tortura, Nós temos inúmeras ilustrações, pinturas da época que retratam essa violência praticada contra o negro, que nada mais era que um ser humano que não era dotado da cidadania, que não era dotado do que hoje nós consideramos, num conceito historicamente construído dos direitos humanos. Então, além da escravidão, nós temos inúmeros outros fatos, e aí você muito bem lembrou da questão da relação íntima entre o Estado ditatorial e a tortura, mas é fundamental que nós registremos que essa tortura continua nos dias de hoje. Vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, mas que ela permanece, e principalmente, além de permanecer, Golo, o Brasil hoje ratificou tratados internacionais que visam a erradicação da tortura. E aí, objetivamente falando, nós aqui, eu que sou membro do Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura, a Renata também, esse é um órgão que foi criado por uma lei estadual para dar conta desse compromisso internacional que o Brasil tem de erradicar a tortura, privilegiando aqui a fiscalização e o monitoramento das unidades de privação de liberdade, presídios, manicômios judiciais, hospitais psiquiátricos, unidade socioeducativa, né, que recentemente nós principalmente, temos... Principalmente. Ultimamente nós temos visto pelo Brasil inteiro essas denúncias de tortura, tanto na Fundação Casa em São Paulo, quanto no Sergipe recentemente, né, semana passada nós tivemos uma série de reportagens também de um grande veículo de comunicação acerca da tortura e maus-tratos ocorridos dentro de unidade socioeducativa no Sergipe, mas essa não é uma realidade exclusiva desses dois estados, Colo. Essa é uma realidade permanente e que nós observamos em todos os estados da federação. E é esse o grande desafio. O Rio de Janeiro larga na frente, né, graças a essa lei que nós estamos nos referindo aqui, que é a Lei 5778 de 2010 aqui da Assembleia Legislativa, com um mecanismo de monitoramento dessas unidades efetivamente trabalhando. Só o Rio de Janeiro hoje no Brasil tem, mas nós estamos aí em vias de implementação e construção do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, uma lei recentemente aprovada no Congresso Nacional e que depende ainda de um decreto regulamentador por parte da Presidente da República, mas nós estamos caminhando nesse sentido. O Rio de Janeiro largou na frente e, felizmente, nós temos hoje um mecanismo autônomo funcionando dentro da Assembleia Legislativa, justamente para monitorar e fiscalizar essas unidades e, principalmente, se trata de um mecanismo de responsabilização do agente. Nossa função é principalmente fiscalizar para prevenir a tortura. Claro que, em caso de constatação de uma sessão de tortura ou qualquer situação de maus tratos aos internos dessas unidades, o mecanismo providenciará as medidas judiciais, né, os registros necessários. Mas, sem dúvida nenhuma, nosso trabalho principal é a prevenção à tortura, é um monitoramento frequente, constante e ininterrupto dessas unidades para evitar que a tortura ocorra, porque esse é o grande desafio. Legal. Golo, assim, só ainda trazendo um pouco do que você falava, durante o seminário foi bastante trazida a discussão de que o brasileiro hoje ele confunde justiça com vingança, né? E que por isso a tortura ela é permitida, ela é legítima porque ela hoje nos serve como punição, né? Ela já é a pena, né? Você ser torturado é a sua pena, então ela é entendida como algo que é legítimo, né, a ser realizado. E dessa forma, ao longo desses mais de dois anos e meio já que o mecanismo tem atuado no Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio de Janeiro, né, que tem aí o primeiro mecanismo de prevenção e combate à tortura que efetivamente tem conseguido realizar o seu trabalho, nós já fizemos quase mais de 100 visitas ao sistema prisional, ao sistema socioeducativo, comunidades terapêuticas, como o Antônio falou, em inúmeros espaços de privação de liberdade. Crianças, ou melhor dizendo, adolescentes ou adultos, homens, mulheres, né, clínicas, comunidades terapêuticas, né, para visitar pessoas que estão em tratamento. Mas ao longo desses já quase 3 anos aí, nós vamos caminhando há mais de 2 anos e meio, o que nós podemos perceber é que a tortura, ela, óbvio que a tortura física ela existe, né, mas a tortura como entenderam que a estrutura, né, o local em que aquelas pessoas estão, o sistema, né, esse formato que nós entendemos, né, que a sociedade entendeu que é o formato ideal para você ressocializar, né, e aí colocando muitas aspas, né, porque a gente fala de ressocializar alguém que você tira da sociedade, né? Esse formato, ele já é por si só, né, algo que torturante, né? Algo que retira a pessoa da sociedade e a exclui, né? A torna invisível. Como eu acho que o nosso papel, para além de fiscalizar essas unidades, para além de produzir relatórios e trazer a discussão, questionamentos, provocações acerca da condição em que aqueles homens e mulheres se encontram, acredito que é também provocar sobre o pensamento, né, sobre essa cultura, né, de entender que o espaço de privação de liberdade é o ideal para você tratar as pessoas que cometeram algum crime, né? Será que é isso mesmo? Será que é esse o modelo ideal? Será que esse modelo está funcionando? Né? A gente tem aí hoje já quase 35 mil homens presos no estado do Rio de Janeiro. São Paulo já passou de 200 mil. Né? Então, será que é esse o modelo correto? É. Né? A gente traz também essa provocação. E nós temos, curioso, porque o Brasil, com 200 milhões de habitantes, tem praticamente 500 mil de pessoas encarceradas. E nós estamos falando de privação de liberdade só em função da lei. Nós não estamos falando de casos como casos médicos, que você se referiu, a que você se referiu agora. E outros casos, né? A ressocialização de menores, crianças infratoras, esse tipo de situação. E essa lógica perversa de você estar sempre é o cachorro correndo atrás do rabo, você está sempre combatendo, sempre construindo presídios, e aí o ministro da Justiça anuncia uma reforma do presídio, e aí você cria um complexo de presídios de segurança máxima, e você transfere preso para Rondônia, tira o preso de São Paulo e manda ele para o Paraná, não sei para onde. Em resumo, você tem essa lógica louca que você disse agora. Mas isso aí, para você mudar isso, é muito difícil, porque, como eu falei antes, no início aqui, as pessoas confundem muito vingança com justiça, porque não tem cidadania, nunca tiveram, né? Então não tem, não há um braço do Estado que seja a justiça igual para todos. Então, como não existe isso, é mais fácil, mais prático, mais econômico e mais eficaz você linchar, você matar, você apelar para o traficante para ele executar, do que você aí a delegacia ou chamar a polícia militar e apresentar a queixa. Roberto, como é que você vê essa questão? Então, aí tem uma outra preocupação, que é, isso está virando mercado também. Um dos pontos colocados no seminário é a possível privatização do sistema penitenciário. Isso já ocorre no estado do Rio de Janeiro de alguma forma, não é que nem o estado de Minas Gerais, Paraná, onde a gestão dos presídios são, né, privatizadas, né? Aí no seu todo ciclo, né? No Rio de Janeiro já tem a alimentação é privatizada, a saúde é privatizada, e o risco de... A falta de saúde, né? A falta de saúde, né? Até a gente tem casos de médicos, né, contratados por OS, né, que trabalham do lado de funcionários públicos, ganhando às vezes o dobro do que o funcionário de 20, 30 anos de casa, né? Assim como a qualidade da alimentação. Então tem um risco, isso tudo que a gente estava conversando, desses 500 mil, mais de 500 mil presos, tem o risco de virar mercado, né? A gente vai criar uma lógica que é difícil de ser desfeita, né? Recentemente o comitê, junto com o comitê do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Pastoral Carcerária Nacional, teve em Minas Gerais para conhecer uma experiência de Minas Gerais, né? Que era um dos primeiros presídios do Brasil e que está se construindo esqueci o nome do município agora de Minas, mas próximo a Belo Horizonte, um complexo privatizado. Né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente se deu de frente com uma lógica muito semelhante ao que a gente encontra nos outros presídios. Né? A lógica que o público não funciona, então a gente tem que privatizar. Né? A gente acabou não vendo muita mudança. Né? Revista vexatória, uma distância significativa da onde o ônibus deixa, até onde os familiares tinham que caminhar, né? Falta de material, de higiene, enfim, uma série de restrições muito semelhantes ao que acontece. Isso é outra coisa interessante, porque você pune, além do preso, você pune a família do preso. Exatamente. Você submete a mulher do preso a uma revista vexatória e insultuosa, humilhante, esse tipo de coisa. E isso é visto como um castigo extra. Você falou que essa privatização, um exemplo, em Minas, não vai dar certo, ou já não deu certo, porque ela parte da mesma filosofia, que Exatamente. É a filosofia que norteia o sistema prisional, e norteia também o Código Penal, norteia todas as relações sociais com no Brasil, entre a sociedade e a lei, e o Estado acima disso aí, como se fosse uma entidade, um ente superior, uma coisa. Por isso também as pessoas encaram o presidente da República como grande pai, né? A presidente Dilma como a grande mãe, o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, quando lançou a Dilma, lançou como mãe do PAC, né? Mãe do programa. Hein? Lógica paternalista em todas as áreas. Pois é, então como é que é isso aí? Vocês aí, vai, Pedro. Olha, antes de mais nada, Golo, é importante a gente, como vocês diziam, né, a íntima relação que o senso comum faz entre pena e vingança. E a partir disso você tem uma série de propostas legislativas que surgem justamente para dar cabo dessa opinião pública, né? Desse clamor público muitas vezes construído pelos grandes veículos de comunicação, né? Por exemplo, esse discurso de que no Brasil ninguém é preso, no Brasil ninguém é punido, isso nada mais é do que uma falácia, né? Nós temos hoje a quarta população prisional do mundo. Nós, como você mesmo disse, Golo, nós temos mais de 500 mil de pessoas encarceradas. Como nós não prendemos? E é importante a gente aqui também registrar que boa parte dessa população carcerária é uma população que nunca veio a ser julgada. São presos provisórios, as prisões cautelares. Então, essa lógica, esse discurso da impunidade, como bem diz o professor Nilo Batista, nada mais é do que um discurso de direita. Um discurso de quem destina a população pobre às forças repressivas do Estado. Uma vez que nós nunca chegamos a ter, de fato, um Estado social, como aconteceu na Europa, como aconteceu nos países, né, ditos de primeiro mundo, nós hoje passamos de um Estado que estava em vias de construção do seu Estado social, nós pulamos uma etapa direto para o Estado penal, para o Estado policial, como alguns autores hoje indicam. Então, essa lógica que você mesmo disse, do paternalismo, né, da salvação a partir de um grande líder, né, como nós tivemos com Getúlio Vargas, como agora você mesmo disse com o ex-presidente Lula, etc. Muitas vezes isso é justamente para dar cabo de uma proposta que muitas vezes não atende ao anseio, à real necessidade da população brasileira. É importante registrarmos. Somos a quarta maior população carcerária do mundo. E nós não podemos esquecer disso nunca. Esse discurso da impunidade não atende aos anseios efetivos da sociedade brasileira. Roberto. E além disso, acho que a gente tem que, de alguma forma, né, quem é que está preso, né? O jovem, negro, morador de favela ou de periferia. Quem nunca esteve solto. Exatamente. Exato. Quem nunca foi socializado, né? Está preso desde o berço, né? As pessoas já parece que já nascem condenadas. Essa é que é a verdade, né? Agora, você tocou numa questão, Antônio Pedro, que eu achei interessante, que é que me lembrou na hora que a lei, o Código Penal, o Código Civil, tudo isso é feito para proteger uma elite, um Estado dominante. Ela é feita pelos poderosos e é feita ao arrepio de qualquer noção de cidadania plena, de cidadania com o contexto do país. O Brasil é um país, mas não é uma nação. E essa coisa é muito difícil de você lidar. Por exemplo, você disse que os nossos presídios estão cheios de gente que não tem ainda um julgamento, uma sentença proferida contra, de privação de liberdade. Nós vimos e vemos isso em mutirões de justiça que acontecem episodicamente. Pessoas que são localizadas e que estão com 80 anos de idade, 78 anos de idade, e já deviam ter sido soltas em 1968, 69, estão lá dentro. E gente que não quer mais sair, porque também o ser humano é isso, né? Ele se acostuma e fica lá e não quer mais. Ele vai sair para quê? Ele está preso desde 1957, aí vai sair, né? E vai encontrar uma realidade totalmente diferente, não vai se adaptar. Essa questão, você não consegue, é uma herança cartorial portuguesa, de você ter toda uma estrutura burocrática montada, e diz assim, a justiça é lenta. Sim, mas a justiça é lenta porque cada juiz do Supremo Tribunal Federal tem que julgar milhares de processos por ano. E você vai briga até de condomínio, de inquilino com o proprietário, isso vai parar no Supremo, né? Esse tipo de coisa. Fala. Não, certamente. Eu acho que, de certa forma, você tem razão, Golo, mas a gente, quando nós fazemos visitas, aí é bom que se diga, nós encontramos, vamos a todas as unidades prisionais sem nenhuma distinção, né? Sem nenhuma distinção de crime, inclusive, né? Não nos interessa qual foi o crime cometido, e sim em que situação aquela pessoa se encontra. Mas ainda assim, em conversa com muitos dos, né, dos apenados que nós encontramos pessoas que por exemplo, a tentativa de furto de luz elétrica. É. Nós não estamos aqui querendo medir quem merece mais pena ou quem merece mais pena. O que a gente está querendo dizer é que existem determinados tipos penais que já poderiam, que essas pessoas poderiam estar respondendo em liberdade. Né? Alguém que tenta furtar luz elétrica, o conhecido gato, né? Será que essa pessoa precisa estar presa durante 2-3 anos aguardando um julgamento? As custas do Estado. Será que essa pessoa não pode estar, né, aguardando em liberdade? Né? E mesmo em alguns casos, o homicídio aqui, sem fazer defesa do crime, obviamente, mas as pessoas... têm o direito à defesa, né, e construir a sua defesa. Então, assim, pensando que a gente tem um, que a gente chama de um funil, né, a gente tem um super encarceramento, né, porque se encarcera demais, isso, qualquer tipo penal, a privação da liberdade, que deveria ser a última rácio, né, como a gente fala em direito, a última medida a ser tomada, ela, na verdade, é a primeira. Né? É a primeira coisa que se faz é privar a pessoa da liberdade. Então, a gente tem um funil, a gente tem um super encarceramento e uma saída que é mínima. Né? Recentemente, o mecanismo lançou um relatório sobre progressão de regime, que trata justamente sobre essas unidades que deveriam ser de semi-liberdade e já de liberdade, né? Em que as pessoas poderiam sair durante o dia, a trabalhar e retornar para dormir. Bem, o que nós temos, e o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, chamou aqui no Rio, é de um regime semi-fechado. Não é semi-aberto, né? Porque as pessoas ficam o dia inteiro na unidade prisional. Elas não têm trabalho, elas não conseguem sair para trabalhar, muitas vezes porque não conseguem e muitas vezes porque o Judiciário e o Ministério Público não lhes permitem. Né? É quando verdade. O pedido é feito por seus advogados, não lhes é concedido. Né? Então a gente tem aí um grande número de presos que já poderiam estar em liberdade condicional ou saindo para trabalhar e que ainda não lhe foi dado esse direito. Renata, se me permite, porque aqui no Rio de Janeiro, e aí nós vamos falar especificamente do Rio de Janeiro, porque é a área de, né, de atuação do mecanismo de prevenção à tortura, nós temos hoje 34 mil presos, Golo. 34 mil presos hoje no sistema prisional do Rio de Janeiro. E se você observar, apenas 2%, isso dados do Departamento Penitenciário Nacional, apenas 2% no Rio de Janeiro trabalham. A média nacional é de 20% dos apenados trabalhando. No Rio de Janeiro nós temos apenas 2. Isso é uma vergonha. Além disso, Golo, nós temos, como a Renata colocou, os presos provisórios, aqueles que estão ainda em prisão cautelar. Nós observamos isso como uma regra, mas uma regra especificamente, como bem disse o Roberto, dos negros, pobres, moradores das periferias urbanas. Essa é a regra, a prisão cautelar. Por quê? Porque entende-se que este não tem condição de responder em liberdade. Mas baseado em quê? Nós temos hoje uma cultura judiciária no estado do Rio de Janeiro, nós podemos falar com total propriedade, mas observa-se isso também nos outros estados da federação, nós temos uma cultura judiciária que criminaliza a pobreza. Isso é importante de nós, né, a pobreza como perigosa, a construção de um suposto inimigo da sociedade brasileira, que nada mais é do que aquele indivíduo que mora nas comunidades periféricas, normalmente negros e índios. Então esse é um grande desafio, superar essa lógica judiciária criminalizadora da pobreza e principalmente criminalizadora da pobreza e da juventude. Eu queria provocar vocês com uma questão também, que é a seguinte: essa criminalização, ela não é um privilégio, digamos assim, uma exclusividade de pretos, pobres e favelados. Essa criminalização, ela se espraia pela sociedade como um todo, na medida em que você criminaliza os movimentos sociais, você criminaliza as manifestações públicas, você chama os manifestantes de vândalos, você usa esses estigmas, esses estereótipos, através da imprensa, principalmente, para você forjar uma opinião pública contrária ao direito de você exercer a sua cidadania, que é o direito de você protestar. Então, diz assim, não, a polícia está certa em meter a mão no cara, por quê? Porque o cara jogou uma pedra na polícia. Agora, não se pensa nunca que a polícia, ela é adestrada, treinada, selecionada, e dentro de uma filosofia de ação que é do tapa na cara. E você vê na formação dos policiais, às vezes acontece, né, essa coisa vira um escândalo, né, aquela coisa sazonal. Ah, na escola morreu o cara no treinamento. Por quê? Porque ele é submetido a condições subhumanas sob tortura. Essa que é a verdade. Tortura no treinamento militar também, claro, existe também. É isso, a criminalização realmente, ainda mais, né, no contexto em que vivemos aqui no Rio, não só no Rio, no mundo inteiro, né, mas voltando a falar do Rio, é a questão da gente voltar a falar sobre a desmilitarização da polícia, né, Golo? A gente vem, como o Roberto falou, nessa lógica, não é de agora, e nesse momento nós que trabalhamos nessa área aproveitamos esse, enfim, esse gancho para estar mostrando para toda a sociedade. Você estava falando da coisa da polícia, de jogar pedra na polícia, e aí me veio logo na cabeça que por que que tantas pessoas estão sendo atingidas na cabeça? Né? Por que que tem tantas pessoas perdendo o olho? Né? É bala de borracha? Né? Dizem que é armamento não letal, nós preferimos dizer que ele é menos letal, né? Não deixa de ser letal. E por que tantas pessoas têm perdido o olho? Né? Tem levado bala de borracha na cabeça? Porque esse é o treinamento da polícia. Né? O treinamento é para atirar na cabeça. Inclusive, você não imobiliza a pessoa, você elimina ela. Inclusive o spray de pimenta, ele é para usar nos olhos. Se ele não usar nos olhos, não vai arder. Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é isso? Roberto, você ia falar. Não, é, porque primeiro que esse discurso dos vândalos, né, ele é muito providencial a certos grupos, né? Vamos focar o assunto pelo qual nós estamos na rua e vamos transformar a pauta na pauta da violência, na pauta da atuação desses supostos vândalos. E aí, engraçado, dois comentários, assim. Um, que a polícia não pode responder com mais violência. Se existe violência de uma parte, né, que a gente tem que fazer também um debate sobre essa parte, sobre os métodos, a polícia não pode responder com mais violência, ela não pode competir em termos de violência, né? Ela é para defender a democracia, né? Só que ela não convive com a democracia internamente, então ela não sabe muito bem como lidar com essa questão. Aí tem um segundo ponto, em especial das últimas manifestações, que a gente precisa destacar aqui, né? O mecanismo e o comitê tiveram inúmeras vezes, né, nas unidades prisionais onde aqueles 60 presos foram após as manifestações do CEP, e agora eu não lembro exatamente a data, não sei se a Renata, no dia 15, teve uma grande passeata, e após aquela passeata foi aquele episódio que a Cinelândia foi cercada e foram várias pessoas presas, né? Se não me engano, foram quase 200 detidos, desses 200 detidos, pouco mais de 60, 80, que tem os adolescentes. Junto com os adolescentes, quase 80 presos, né? E aí a gente começou a perceber, analisando cada delegacia, qual tinha sido a atuação da autoridade policial, do delegado. Por exemplo, teve uma delegacia que todos foram liberados e teve casos, por exemplo, como na 37DP, onde todos foram presos, né? Tanto é que as prisões foram relaxadas. Aliás, uma coisa que é interessante é por que é que foram parar tão longe, na 37ª, se a manifestação foi aqui no centro da cidade. Exatamente. A 37ª onde é? Num subúrbio. Na ilha. Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Quer dizer, foram. Não houve manifestação no Galeão, houve? Não, porque né? A gente saiba até agora, não. Dia 15. Pois é, então. Daqui a pouco vai ter, porque vão tentar remover metade esse negócio tá crescendo. Da população em torno. Isso aí tem uma questão que eu acho interessante, que é o surgimento dos Black Blocs, que tem uma coisa de Occupy Wall Street, que vem lá dos Estados Unidos, é um modelo de meio anarquista de combate, ou neo-anarquista de combate ao capitalismo e essa coisa, e que aqui se tornou uma coisa violenta porque ela funciona dentro desse mecanismo de resposta à violência da polícia. Então os Black Blocs aqui, ao invés de depredar o banco prioritariamente, eles fizeram a segurança dos professores em passeata na Rio Branco. Para quê? Para proteger os professores de quê? Da polícia. Então o enfrentamento dos Black Blocs é com a polícia. E isso cria um outro cenário que é diferente. Você chegar aí na Europa contando essa história, os caras não entendem. Mas como é que é? Os Black Blocs lá não são os anarquistas contra os bancos, eles são contra a polícia. Né? Quer dizer, lá não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem que tomar cuidado também com a escalada da violência, né? Quando a polícia responde com violência, a tendência é que você tenha algum tipo de resposta, né? A gente pode fazer crítica, for, né? A resposta. A gente não vai abraçar, fazer um cordão e fazer um abraço coletivo ao quartel da polícia. Mas, enfim, a partir do momento que a PM responde com violência, a tendência é também responder com algum tipo de violência. A gente tem que fazer um debate sobre como isso está se dando, claro, né? Não estou dizendo que é correto e que essa maneira é a estratégia correta, mas o Estado não pode competir com a forma de com violência, quem é mais violento. Agora, uma coisa que eu acho interessante também é que nós estamos aqui conversando há quase 40 minutos e falando em tese, nós estamos falando de coisas práticas, mas nós estamos aqui na academia, né? Uma assembleia, outros são advogados estudiosos da questão, fizemos uma pesquisa, percorremos não sei quantas unidades prisionais, entrevistamos não sei quantos presos, e isso não vai mudar nada, ou vai? Como é que a gente vai, como é que o público, como é que o cara que está ouvindo a gente agora, do outro lado do rádio aqui, como é que ele vai entender o trabalho desse mecanismo dentro da Alerj, inclusive, que é a instância de representação política dele dentro da democracia? Então, Golo, como a gente disse, esse é um mecanismo que surge, na verdade, de um tratado internacional ratificado pelo Brasil, que é a Convenção contra a Tortura da ONU, de 1984, que tem um protocolo facultativo o qual determina que os estados que ratificarem deverão criar seus mecanismos para monitoramento dessas unidades de privação de liberdade. Por que das unidades de privação de liberdade? Porque internacionalmente é considerado e é reconhecido que o espaço privilegiado para a prática de tortura são aqueles espaços que são invisíveis, onde estão os invisíveis, né? E nada mais invisível do que o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, que são unidades nada transparentes, são sistemas absolutamente fechados, como nós chamamos, unidades, né, instituições totais, em que aquele interno não desenvolve nenhuma atividade externa àquela unidade, que, portanto, ao estar encarcerado sob controle de determinado, né, de um sistema que tem como lógica, como nós dizemos aqui, a militarização do controle da vida daquele apenado, então o mecanismo nasce dessa compreensão de que essas unidades são muito fechadas, que devem ter alguma transparência, devem ser fiscalizadas como forma de prevenção à tortura. Então, o mecanismo nasce dessa proposta. Como nós vamos conseguir, a sua pergunta, como nós vamos conseguir impedir e prevenir a tortura de fato? Nós sabemos que a primeira coisa é tornar essas unidades mais transparentes. O dia que, de fato, o que acontecer dentro dessas unidades, a sociedade tiver conhecimento, isso já é uma forma de prevenir a tortura. Nós sabemos que o dia que nós rompermos com esse caráter fechado, com esse caráter não transparente dos sistemas prisionais, é uma forma de prevenir a tortura. O dia que nós tivermos uma Secretaria de Administração Penitenciária, uma Direção-Geral do DGAS, reconhecendo que a tortura ocorre dentro de seus muros, nós teremos, sem dúvida, do DGAS, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas para os Adolescentes Autores de Ato Infracional. Então, o dia que nós tivermos essas direções, a Secretaria de Administração Penitenciária ou o próprio DGAS, né, no caso, o Sistema Socioeducativo, como reconhecendo que a tortura ocorre e que, então, essas instâncias, essas autoridades precisam tomar medidas efetivas para prevenir essa prática de tortura, nós estaremos avançando. Então, esse é o desafio do mecanismo, é tornar visível aquilo que ocorre numa total invisibilidade por uma falta de transparência desses dois órgãos. E complementando a fala do Antônio Golo, eu acho assim, falando mais especificamente de quem está privado de liberdade, na medida que nós entramos na unidade, o dia que a gente vai fazer visita na unidade, nós mudamos completamente a ordem daquele lugar. Né? A direção precisa se movimentar, os funcionários começam a ter que dar satisfação, né? A gente começa a ir conversar com eles. As visitas são marcadas? Não, as visitas não são agendadas, nós pelo chegamos menos eles de surpresa. Não lavam as coisas antes, né? Pois é. Nós temos essa prerrogativa de chegar sem avisar, não precisa marcar horário, nós vamos até a unidade, nunca tivemos problema para entrar, isso seja, né, verdade seja dita, a Secretaria de Administração Penitenciária nunca nos impediu de entrar em uma unidade. É óbvio que às vezes temos um pouco mais de dificuldade no tempo, né? Da nossa chegada até quando efetivamente encontramos o diretor, mas nunca deixamos de entrar em unidade nenhuma. E assim, falando do que a gente chama de pequenas vitórias, né? Muitas vezes durante uma visita a gente encontra um preso que está doente, está na cama, e dali a gente consegue que ele seja retirado imediatamente para ter algum atendimento médico. Nós encontramos alguém que acabou de ser agredido, né? E também conversamos, e na tentativa de registrar a ocorrência, falar daquela agressão. Enfim, como eu posso dizer, através da visita, você descobre alguns funcionamentos, né, naquela unidade em que a gente pode tratar imediatamente com a direção. E aí vocês conversam com a direção e a direção assimila esse resultado ao qual você chegou, ou a direção é cúmplice e até incentivadora disso aí, como nós vimos o PP da Rocinha? Pois é, depende, né? Tem unidades que nós encontramos diretores mais acessíveis, né, e que desconhecem alguns dos fatos que estão acontecendo ali, e outras não. Em outras nós encontramos mais resistência, né? Já não se acredita tanto no que foi falado. Mas nós simplesmente não visitamos sem que o diretor venha ver, né? Se eu pergunto ao diretor, tem alguém com alguma deficiência aqui nessa unidade? Ele me diz, não tem. Então eu chego lá na cela e encontro um cara sentado no chão, porque ele não tem uma perna do lado do esgoto, né? Eu tenho que chamar ele e dizer, olha, você acabou de me dizer que não tinha ninguém com nenhuma deficiência aqui na unidade, então a gente precisa imediatamente levar essa pessoa para outro local. Então são essas pequenas vitórias também que no dia a dia fazem muita diferença para o apenado. Legal, Roberto. Não, eu acho importante destacar a diferença, né? Porque a gente fala mecanismo e comitê todo tempo de maneira conjunta, né? Cada um tem um papel, né, nesse trabalho, né? O mecanismo é esse órgão que faz as visitas, são esses 6 especialistas, né, na temática, que constantemente circulam todo o sistema penitenciário, sistema socioeducativo, espaço de saúde mental, e o comitê, que é um órgão mais político. Aí quando a gente fala político, de política pública, né, envolvendo o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, os conselhos regionais, sociedade civil. Então, nesse momento também, a partir da denúncia, do relatório do mecanismo, né, cabe também ao comitê, e aí também entram inúmeros dificuldades nesse processo, mas trabalhar essas recomendações e essas visitas realizadas, né? E aí eu acho que a gente também, nesses últimos 2 anos e meio do comitê, também tem conseguido algumas vitórias, mas acho que algumas ações são importantes que a gente pode trabalhar tanto na Assembleia Legislativa como, por exemplo, no Poder Judiciário, que a gente estava falando da lógica, né, penal mais cedo. Então, tem a questão da valorização profissional dos agentes, né, dos agentes de todos os sistemas, né, de saúde, né, criação de planos de cargos de salários. A gente tem feito um debate muito sério na Assembleia Legislativa já há 2 anos sobre o plano de cargos de salários dos profissionais da saúde e assistência social do sistema penitenciário, né. Eu acho que o comitê, por esse caráter plural, né, reunir vários órgãos, né, tem que fazer um debate profundo junto com o Tribunal de Justiça. Por isso que a gente escolheu, na hora de pensar a parceria para a realização do comitê, a gente escolheu de maneira estratégica a EMERJ, a Escola de Magistratura, para a gente tentar sensibilizar de alguma forma o judiciário, né? Acho que a gente tem que trazer o Ministério Público também para mais perto. Acho que tem que valorizar, fortalecer cada vez mais a Defensoria Pública, que tem um papel fundamental nesse processo, como a gente estava falando da característica dos presos do Estado do Rio de Janeiro e quase todo o Brasil, né? A Defensoria tem um papel crucial nesse trabalho, né? É aquele que não tem advogado. Então, sem a Defensoria Pública, né, e da forma que ela está, a gente quer cada vez mais uma defensoria mais forte, com mais defensores, para conseguir, de alguma forma, fazer com que o sistema rode, né? A porta de saída, como a Renata está falando, é muito limitada, muito sem estreita, a defensoria, né? Muito estreita. A entrada é muito ampla. É um funil. Entra muito, mas sai só um funil. Vocês não acham que está na hora, aproveitando que o gigante acordou em junho, essa coisa toda, que as pessoas estão na rua, os mais diferentes segmentos estão aí reivindicando, você não acha que era hora de levar essa discussão também para as comunidades onde as comunidades que são mais vulneráveis a esse tipo de problema, ou seja, preto, pobre, favelado, pelo menos as favelas, a gente poderia levar essa discussão, dizendo o que é a Assembleia Legislativa, o que é que o mecanismo vem fazendo, por que é que o mecanismo existe, isso, esse discurso todo, que parece uma coisa acadêmica, e o seminário lá na Escola de Magistratura é muito bom, é muito legal, mas é longe demais da realidade das pessoas. Como é que vocês veem isso? Olha, a gente gosta de realizar o seminário na Escola de Magistratura para ver se os juízes nos ouvem um pouco, né? É uma pena que eles são totalmente ausentes, assim, do seminário, com algumas exceções, né? Aliás, porque são um público preferencial, né? Eles é que tem que tomar a decisão. Exatamente, eles contam bastante nessa cadeia aí que a gente está falando esse tempo todo. Mas o mecanismo, ele vem tentando fazer esse contato, sim, Golo. Nós, sempre que somos convidados, ou quando conhecemos determinados grupos em comunidades que podemos estar conversando, nós já fomos, por exemplo, a Acari, conversar com um grupo de familiares, né, que tem familiares privados de liberdade, já fomos ao Alemão, né? A gente está agora nessa tentativa de ir até a Rocinha conversar com o pessoal, né? Como nós já tínhamos um trabalho de bastante tempo, né, em direitos humanos no Rio de Janeiro, nós conhecemos muitos grupos, né? Todos os 6 membros que fazem parte do mecanismo são pessoas que já tinham bastante experiência nessa área. Então a gente tem feito bastante conversa nesse sentido, porque nós também entendemos que é fundamental, né, essa capilarização do trabalho do mecanismo e do comitê. Popularização, né? Descer do gabinete para a rua. Sim. Né? E tem uma estratégia que, em especial, a Comissão de Direitos Humanos da LERJ usa, né? Que são as audiências públicas, que são abertas. Inclusive, até aproveitar para fazer um convite, que amanhã a gente tem uma audiência pública sobre o sistema socioeducativo. Um balanço sobre o espaço que acabou que dentro do seminário ficou, né? Não teve tanto espaço. A gente amanhã vai fazer, junto com o Ministério Público, Defensoria, Sociedade Civil, um encontro às 10 horas no Palácio Tiradentes, na sala 316, para debater e fazer um balanço sobre o sistema socioeducativo. 10 horas da manhã, amanhã, terça-feira, dia 5, portanto, na sala 316 do Palácio Tiradentes. 316, ali na 1º de março, ali na Assembleia Legislativa. Vamos discutir o quê? O sistema socioeducativo, Golo. Sim. Aí é mais para menor, para os adolescentes, né? Exatamente. Isso é outra questão também, isso vai ter que ficar para outro programa, porque nós já estamos quase no final desse aqui, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tido como um grande avanço e é tido como um dos textos mais importantes na defesa desses direitos, dessa parcela grande da população, e é inclusive copiado e serve de discussões e exemplo para fora do Brasil, ele não tem uma aplicação legal, porque você não consegue romper toda aquela escala de vícios de origem que obstaculizam qualquer modificação. Você não muda nada. Fala, Antônio. Não, exatamente. A grande dificuldade de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente a superação de uma lógica, como você dizia, da lógica militarizada do Estado, da lógica repressiva do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passa exatamente por isso, porque nós vimos de uma lógica do Código de Menores, né, que é uma legislação criada, por exemplo, na época da ditadura, em 1979, né, que é um Código de Menores que criminaliza a juventude, que autoriza ao Poder Judiciário a supressão do poder familiar daquele pai, daquela mãe, pelo simples fato deles serem pobres. Né, o fato deles serem pobres é razão para tirar a criança do seu domínio, da sua convivência, na verdade. Então, em 1990, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação extremamente positiva, extremamente reconhecida mundialmente, né, mas que nós temos todo um Estado, toda uma lógica de funcionamento do Estado que traz ainda aquela condição de que criança e adolescente não é sujeito de direitos. Essa é a lógica que nós observamos hoje. Ainda são considerados objetos de intervenção estatal. E a gente tem a discussão da redução da maioridade penal. Quer dizer, você acaba transformando a questão da criança e do adolescente na criminalização do menor de idade. Exatamente. Se pode votar aos 16, pode responder como adulto também. E isso já cria todo um caldo de cultura desfavorável a qualquer discussão. Exatamente. É importante registrar que o mecanismo de prevenção à tortura, o Comitê Estadual de Prevenção à Tortura, são radicalmente contra a redução da maioridade penal. Nós entendemos que a idade de 18 anos internacionalmente considerada a idade de fato da maturidade que possa levar o indivíduo a responder criminalmente pelos seus atos. Mas é importante também, Golo, nós registrarmos que o fato da nossa idade penal ser 18 anos não significa que o menor de 18 anos não tenha responsabilidade penal. Ele tem. E vai responder isso dentro daquilo que a legislação pertinente observa. Por exemplo, o adolescente de 12 a 18 anos pode ser preso, pode ser privado de sua liberdade. Esse discurso de que ele não vai responder pelos seus atos é uma falácia, é uma invenção, porque ele de fato responde. Não fosse isso, nós não teríamos o sistema socioeducativo, nós não teríamos 16 mil adolescentes encarcerados. O problema é esse, né? O problema é para onde que ele vai, né? Ele é punido, sim, tudo bem. Agora ele vai ficar até os 18 anos num instituto desses aí, que são escolas do crime. Pode até ir até os 21, Golo. Até os 21. Até os 21 anos, então. Vai depender do juiz. Vai depender da interpretação do juiz. Exatamente, das avaliações recorrente que esse adolescente for passar dentro do sistema socioeducativo. E é justamente para discutir as condições dessas unidades, como você bem disse, Golo, que nós amanhã teremos essa audiência pública, certo, na Assembleia Legislativa. Às 10 horas da manhã, 316, ali da Assembleia Legislativa. É só ir lá, né? Só ir lá. A carteira de identidade para poder passar ali na entrada, porque também lá tem essa herança cartorial de você ter que se identificar. Né? Agora, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, se vocês desejarem, a partir do seminário, do que vocês... Falamos bastante do seminário, né? Mas eu gostaria que cada um fizesse uma intervenção final. Bem, queria agradecer, então, a oportunidade, Golo, dizer que a gente está à disposição, né, para vir aqui debater. São muitos assuntos. Na verdade, a gente hoje conseguiu condensar aqui todo o trabalho do mecanismo. Então, a gente poderia fazer inúmeros programas, né, dividindo, enfim, por todos os assuntos e questões que nos tomam, mas falando em termos do seminário, para nós do mecanismo, que especificamente estamos na linha de frente, digamos assim, realizando as visitas, foi muito bom, muito satisfatório, porque além de nós que estamos lá dentro das unidades, a gente sabe que aqui fora a gente pode contar com outros parceiros, né, com juristas, com professores, com outras cabeças pensantes também, né, que possam estar tratando sobre esse assunto e entendendo que essa lógica de privação de liberdade precisa ser questionada. A gente precisa questionar esse modelo que a gente adotou e pensar em novas possibilidades. É um passo à frente, né? Exatamente. Roberto. Então, também queria agradecer o convite. Acho que espaços como esse são preciosos para a gente que trabalha com esse tema, né? A gente estava falando, trabalha com os invisíveis, daquelas pessoas que ninguém quer ver. Então, são raros os momentos que a gente consegue ter uma hora para conversar numa rádio. Então, e aí, somando também a avaliação que a Renata fez pelo mecanismo, né, eu pelo comitê também, achei que o seminário foi extremamente válido, foi um encontro, né, de várias pessoas que de vez em quando a gente tem dificuldade pelas agendas, a gente conseguiu avançar, a gente vai disponibilizar esses vídeos na internet para quem quiser ter acesso e ver as falas, que foram ricas. Enfim, agradecer mais uma vez e reforçar o convite para amanhã na audiência pública. Perfeito, legal. Você, Antônio Pedro. Golo, antes de mais nada, parabenizar aqui a produção do programa e agradecer a oportunidade, dizer que esse processo é um processo longo, é um processo lento, mas nós estamos avançando e esperamos, em parceria com a sociedade civil, avançar ainda mais. É um grande desafio. O Estado brasileiro, como nós dissemos aqui, ainda vive uma lógica militarizada, repressiva, etc. Mas nós vislumbramos, sim, melhorias nisso. E é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando e esperamos, nos próximos anos, podermos voltar aqui e apresentar resultados ainda mais efetivos que aqueles que nós temos hoje. Esse seminário é uma forma de produzir e construir estratégias de intervenção, foi essa a proposta do seminário. Esperamos agora, a partir de um trabalho conjunto com o Comitê de Prevenção à Tortura, o Mecanismo e outras entidades da sociedade civil, avançar no sentido de implementação disso e obtenção de resultados efetivos na garantia dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Ok, eu quero deixar aqui em nome do Tema Livre o agradecimento a Renata Lira, advogada do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, ao Roberto Jevaer, que é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e também do Comitê Estadual de Prevenção à Tortura, e o Antônio Pedro, que você acabou de ouvir, Antônio Pedro Soares, advogado também do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, e deixar aqui para vocês o convite para que vocês voltem aqui sempre que sentirem a necessidade. Esse programa foi provocado pelo Taiguara Souza, que esteve aqui numa outra discussão sobre um outro tema e depois postou no Facebook, naquela página que vocês vão ter acesso a ela a partir de agora, também esse seminário, e despertou o interesse da produção. Está aqui o espaço aberto para vocês. O Tema Livre agradece mais uma vez. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Um grande abraço, bom começo de semana e até amanhã às 10h05 da manhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional.